arte, tratando da paz e não pra guerra. Olhando pro céu, onde está Deus que tudo pode fazer? Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeites teu amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir, nunca chorar. Oh, não rejeites teu amigo, interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo que tudo pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora, muda a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus te ama.